coisa e tal. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ou assim. Seu corpinho é um instrumento musical. Ele pode fazer som com a boquinha e coisa e tal. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ou assim. Seu corpinho é um instrumento musical. Ele pode fazer sons maluquinhos e coisa e tal. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ou assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ou assim. Seu corpinho é um instrumento musical. Ele pode fazer sons todos juntos e coisa e tal. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ou assim.